quebra, ferida que se regenera. Mas o Senhor espera, se não mete a cara, quebra as pernas. Muito mais o Senhor espera. Óleo e água, comunhão e vela. A sua vida você não vela. Se embebeda, se embeleza. Sete pecados, várias sequelas. Depois de condenado, ninguém mais te liberta. Tempo mágica, óculos voltos. Nem com advogado tentando habeas corpus. Lei da semeadura, o peixe morre pela boca. Colhe loucura quando se vive a vida louca. Manipulo bem os versos, habilidade e destreza. Armas fortes em Deus pra derrubar fortalezas. E sei que nada será como antes, que era a unção de Davi pra derrubar os gigantes. Primeiro instante fica a impressão, a boca fala, mas longe está o coração. E não tem nada não, que caiam máscaras e prevaleça a comunhão. Mas comunhão de verdade, separar a vida pra viver em santidade. Pois se seus panos rimassem, tava bom. Pensa que tá enganando quem doidão. Se conforma com o mundo e acha normal. E agora tá cheio de gangues no rap nacional. Relô 200 cordão, pra pagar de gatão. Onde está o seu tesouro? Aí estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Não pense que Deus é bobo, não pense que Deus é tolo. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Onde? Onde as trevas chegando pra resplandecer luz através da rima e do poder de Jesus. Esse som é pra resgatar almas do inferno. Derrotado quem joga para o diabo e assim será eterno. Pagar madeira para um 5-7 e depois beijar a lona. O castelo que você faz hoje, amanhã desmorona. Eu vou à tona sem medo de errar, pois já fui perdoado. Confesso os meus pecados e não vivo neles. Deliberado, quase tudo está errado. Eu sei que não posso mudar, mas minha parte eu vou fazer. Você pode acreditar, usar o poder da música e sua influência. Não vou subir no palco pra fazer indecência, passar vergonha e só falar palavrão. E se continuar assim, vou lavar sua boca com sabão. Vai bandidão, respeito não se impõe. Se conquista, sua arma é seu seguro, qual seguro? Desista, sobre toda a vida o Senhor está no comando. Não adianta fugir, pois Deus está olhando. Ninguém dos seus olhos pode escapar. O que planta colhe, logo Deus vai cobrar. É bobo, não pense que Deus é tolo. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Onde? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Não pense que Deus é bobo, não pense que Deus é tolo. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Onde? Porque assim está escrito: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.